Aí. É tipo ver o primeiro mês do ultrassom. Não entende nada, só sente um bagulho bom. Sorri, sai todo bobo dali. Feliz, com uma cara de eu vi. Incrível como tudo muda num relance. É. Há tempos não achava que o mundo merecia outra chance. É o motivo do vale do fim do mês. É o positivo do teste de gravidez. É o cheiro da chuva, é inofensiva como paz. Nesse lugar, é a mão pequena que pega meu polegar. É o pé na areia da orla. Calma, o bem que pula. Rotina. É o porquê das orações, é você, menina, que me altera o plano. E o Luiz Melodia no rádio gritando: Pérola negra, eu te amo. Peguei tua mão, fia. E eu nunca tinha chorado de alegria. Virei um novo negro, véi. De hoje em diante eu sou um dos novos negros, véi. Da matina, vale, o vento na cortina, folha dança nos galhos, busca um chocalho, a véspera do dia, época lilás, como décadas, tempos atrás, e tudo de ruim que houver, serão fases, enquanto tiver no seu olhar, meu oásis, música e mágica, abracadabra, ansioso pelas primeiras palavras, falo de mel, pedaço do céu, meu bem de valia, só o que vem dizer bom dia, te boto no colo, consolo, enrolo num cobertor, perto disso, o que é amor? Tudo é tão pequeno e vulgar. Ao ver teus braços abertos e a certeza de que esse é meu lugar. Ah, fia, eu nunca tinha chorado de alegria. Virei um novo negro, fé. De hoje em diante eu sou um dos novos negros, fé. Tá entendendo, moleque? Sou só um novo negro, fé. De hoje em diante eu sou um dos